Se te nuždi peštorže ko sirvije, lebe un paj dire kel sirene bele, mežbe un sirvije u paj sirvija ena, kjela so pur premiju pretendi. Guardare che gli da venire. Vendo triste pastore che con ingenu se signere negava sua pastore come si era un tivere merecida. Come se di servir otrus setenus, dicendo mais servire se não fora para tão longo amor, tão curta vida.